Jesus Cristo, sem nada em troca querer. Ele é o meu melhor amigo, razão do meu viver. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e não fizemos dele caso algum. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados. Por isso eu canto e sempre vou cantar: eu amo a Jesus. Abandonado a Jesus, porque acham que não foi o bastante o que ele fez. Mas para mim, ó meu mestre, fizeste muito, muito mais que eu pudesse merecer.